eu duvido muito medo. Que você possa um dia perceber. Não percebe, não. Aqui meu irmão é cada um por si. E é o rap, tio, que me tirou do mundo, tio. Aqui meu irmão é cada um por si. Tô numa luta cansativa como jamais estive. Aqui meu irmão é cada um por si. Preciso aprender a ser só. Aqui meu irmão é cada um por si. Hip é minha casa, hip hop minha cidade. É necessário ter atitude, né? Se eu fosse ir nessa manhã, queria que soubesse um pouco de mim. Meu coração só Deus conhece. Uma mina normal, com qualidades e defeito. Uma perda fatal, é quem me fez ser desse jeito. Sou como a verdade, nua e crua que explode sem medo. Uma só, uma tatuagem no braço. O rosto toca discos, tem meu espaço. Dane-se quem achar que estou errado. A minha parte eu faço. É, o rap é compromisso, não é viagem. Quem tem atitude faz sua parte. Primeiro lugar, a atitude. Senhoras e senhores, nos toca disco, DJ Simão. Apresenta atitude feminina. Tem que ter muita atitude, essa é minha virtude. Chama a dona da atitude só pra comemorar. Aquelas minas são problema. Atitude feminina, você vacia.